sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, de quando a celestia morada, onde não há dor nem sofrer. Pouquíssimo avisa a caminhada, é que verei meu Salvador, quando o rio além transpor e chegar aquele lá, sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vejo muito além douradas as plagas que buscando estou. Queridos, hei lá rever naquela pátria a me esperar, quando o rio além transpor e chegar naquele lar. Em breve me libertarei de toda mágoa e provação, receberei meu galardão de tudo, enfim descansarei. Verei Jesus, meu Salvador, que derramou por mim seu sangue, quando o rio além transpor e chegar naquele lar.